9031, a autorização Fortaleza, Paulo. Voo 9031, autorizado para Fortaleza, nível de voo 410, via Alpes do 19 até Bangu, direto a Buco, Fortaleza. Decolagem 90, curva esquerda, no perfil da MOM, transição Froti. 5534, transponder, controle em 198. Autorizado Fortaleza, 410, perfil 19, Bangu, direto a Buco, depois direto a Fortaleza, decolagem 0, curva esquerda, MOM, Froti, com transponder. 34 com 2098. Gol 9031. Correto, chama pronto na posição 9. Gol 9032, gente da Charlie. Autorização para Guarulhos. Gol 9032. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, via Pesuru 10. Decolagem da 10, curva direita no perfil da Sambo, Uno, Leda, Mótimo. 5533, o transponder, controle em 1980. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Pesuru 10. Sambo 1, Leia da Morte, 5533198, voo 9032. Correto, chame pronto no 8. Posição 09 autorizado, chame táxi. Posição do Chané 6075, puxe bem estacionamento no 11, o 9. 6075, aguarde com o puxe. Gol 9031 na escuta. Condições de coordenar com a equipe de solo, efetuar se o pushback simultâneo com o IBM Cano 11. Não copiei o 9031. Então, pessoal. Gente, coordenar com a equipe de solo, fazer simultâneo com o IBM Cano 11 e chame táxi. A gente vai coordenar, chamar táxi, o 9031. É 075 na escuta. Afirmo. O coordenador equipe de solo, o pushback simultâneo com o gol no 9 e chame táxi. Salvador, eu vou 9031. Prossiga. Só que solo aqui, promo que não tem condições de fazer simultâneo com o Avianca, não. Pet. O Chanel 6075 na escuta. Prossiga. Aguarde, tá prosseguindo, puxa. aguarde, vou prosseguir no pushback. O equipe de solo no voo no 9 falou que não teria condições de retorno simultâneo. Gente, já iniciou aqui. Vai consultar o pessoal de solo aqui, se dá pra continuar. O voo 9031 está autorizado no 9, chame táxi. Chama na táxi, voo 9031. Bono 229 para o push e acionamento. Pat 3, autorizado, chame táxi. Chama táxi, Bono 229. Pronto para o táxi, coxa 66075. Estamos com 126 a bordo. Temos 4 horas e 50 de autonomia, alterna com 7. Seguindo o voo à sua frente, táxi via Pat 1 em Índia. Ponto de espera, chame pronto, 607. Segue o voo, parte Índia, ponto de espera, chama 118, 031, 117 a bordo, Teresina, 3 horas. Tune Índia, no ponto de espera 1895, ajuste no 011. Corrigindo, mantendo minha escuta, chamando o ponto de espera pronto, 9031. Pate 1, Índia, ponto de espera no 0, chamando pronto, 9031. Salvador, Oceaner 6251, autorização Cidade Charlie, 360. É, 6251, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, via Pedro 10, tenta bater. Guarulhos da 10, curva direita, nação, voo 1, no Leda, Mótima. 5542, transponder, controle em 1, no 9.80. Ok, autorizado 360, então voo 1, no Leda, Mótima, Pedro 10, Taubaté. 5542198. Estamos pronto, 62. Tomara, obrigado. Regina 72, contato com a torre em 198, decimal 60. 1986, 1982. Alfian King. Eu siga. Bom dia, solicitando permissão de giro de motores em marcha lenta no pátio 3 por 5 minutos, se já em acordo com a Infraero. Fazendo com a equipe de solo e reporte ao término, Alfian King. Ciente, está iniciando. 2 igual a 209032 para pushback esse momento. 032, portão 8, autorizado, chame táxi. Autorizado, chama para o táxi, gol 9032. Torre Salvador, bom dia, gol 9172, final 10. Gol 9172, avistado, ajuste no 0 no 1, pouso autorizado, pista no 0, 0030 graus, 1 norte. Livre, pouso 90. Gol 9031, quanto espera da 10, pronto. Qual foi o lado da companhia na final? Firmo. Pode pôr do tráfego alinhar e manter, pista no 0. Pode pôr do cruzamento do colega, está autorizado a alinhar e manter na 10, gol 9031. Taxi 229, a bordo 142, 4:40 Galeão. Taxi 3, 1 e Índia, no ponto de espera, chame novamente pronto, gol no 229. Pate 3, Uno e Índia, chamou lá pronto, gol 229. Gol 9056, bom dia, chegada é Boa Mente 1, no décimo tem 050. 050, Boa Mente 1, tem bom marcar o carro, bom marcar a posição Boa Mente na formação, solicitado uma bota e após o carro. Tá autorizado. 56. Tá na escuta aí? Ah, tá, então tá beleza, falou. Fala zona 8, livre à direita, ataque e via alfa no porte antes da Juliette. Para direita, alfa, apartando para a Juliette, gol 9072. Então é igual 2, 9, 032 para o táxi, 175 a bordo, 4 horas e 20, alterna Galeão. Táxi autorizado, Pátio 1 no Índia, no Ponte Pera, chame novamente pronto, 9032. Pátio 1 no Índia, chamando pronto, gol 9032. Gol 9031, decolagem autorizada, pistino 0, vento variável 2 nós. Viu, decolagem da 1-0, gol 9031. Chamei 6075, Ponte Pera, da 1-0, pronto. 6075, após a rolagem do gol, alinhar e manter, pistino 0. Alinhar e manter após o gol, 6075. Decolados 19, controle em 19-8, boa. 19-8, bom dia. Salvador, bom dia, boa 9031, Momo 1700. Boa 9-03, contato radar decolagem, submantendo nível 410, via sair da Momo. 410, quando possível pode voar para ti, o gol 9031? Vou em Momo, o gol 9031. Autorizado o COG, o gol 9031. Voando o COG, o gol 9031. Mapa Romeu, Oscar, November, Yankee. Oscar, November, Yankee, prossiga. No pátio 3, senhor, solicito autorização de reboque para o pátio principal. O box é o de número 08. Insiste para ingresso no principal. Iniciando, chamará para ingresso no pátio principal. Oscar 9 Beriano. Chené 6075, decolagem autorizada, pistão 0, vento variável 2 nós. Iniciando, 90, 6075. Sobre bola 229, quanto espera da 10 pronto? Faz a rolagem do avião, calhar e manter, gol no 229. Faz o avião, calhar e manter, gol no 229. O portão 3, aguarde por puxa, 9532, 5-3. Puxa, estacionamento, acho que é 6251 no portão 3. Faz, 6251. Faz o 2535 no portão 3, autorizado, chame táxi. Gol 9172, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 9. Subiu o gol 9172? 59, na sua direita? Alfa Juliette, pro 9, autorizado. Alfa Juliette, pro 9, 9172. De solo, após a passagem do Boeing da Gol, retaguarda, iniciando 62 e chame táxi. Passagem do Gol, inicia pushback, acho que é 6251. Chené 075 decolado, aos 22, controle 198. 198, 6075, bom dia. Salvador, Chené 6075. Chené 6075, contato no radar na decolagem, sub manter o nível 360 via saída sem voo 1. Então voo no 360, Chené 6075. Voo 9031, teria quantos sais voar para ti? Mantenha a flor de coco, aguarde a coordenação do centro, voo 9031. Ok, obrigado. 229, decolagem autorizada, pista no zero, vento 020 graus, 29. Livre decolagem, pista no zero, gol no 229. Faz a rolagem do tráfego da companhia, alinhar e manter pista no zero, gol 9032. Alinhar e manter no zero, gol 9032. Com 9 e 7 a bordo, durante 4 horas, alterna a campanha para o táxi. Direita ainda, ponte de espera 1895, ajuste 1-0 no gol 255. Corrigindo, mantendo escuta e chama pronto, no ponte de espera. Táxi ainda, mantendo escuta e chama pronto, ponte de espera, azul 255. Zona 229, decolagem 25, ponte 198, boa. 198, boa, agora 229. Controle, bom dia, agora 229, decola. Contato radar decolagem, submanto nível 360, vento saída campo 1. 360, São voando, voando 229. 1903, chama agora o centro Recife, na frequência 126.85, alterno 125.45. 1905, mantém 2000 pés, ajuste altímetro na 011, autorizado LS3, plano estabilizado. 2000 pés, 011, é ponto estabilizado, por 1905. Decolagem autorizada, pista no zero, vento variável 29. Decolagem no zero, gol 0032, decolagem 27, controle 19-8. Boa viagem. 19-8, obrigado, bom dia. 35-35, pronto. Eu preciso de mais um minuto, 2535. Entendi. Para o carro 66251, 164 a bordo, até na Galeota, no 24 horas, 54. Táxi autorizado, parte 1 e Índia. No ponto de espera, chame novamente, pronto, 6251. Contato radar da colagem, submando nível 340 via saída. Tambo 1. Tambo 1, 340, gol 9032. 032, pode pôr a fonte, pô? Pode ter percebido a saída, tem um estrafo na minha saída. Vai manter a saída, boa, 9032. Fala, Salvador, que é o azul, alto, tem aqui, e estou mandando giro dos motores no 43, bom dia. 7, bom dia. 056, completo final, chama agora a torre na frequência 118.95. 18.95, daqui a pouco. Azul 2535, decolagem autorizada, pistola 0, vento variável 2 mais. Decolagem, pistola 0, Oscar November Yankee, até o portão 8 autorizado. Gente, iniciando Oscar November Yankee. Tá, 6251, no ponto de espera pronto, o coordenado nacional. Gente, mantém ponto de espera, 6251. Tá, mantém. Ligou 9056? Agora 9056, tente a torre na frequência 118.62. 8.62, boa. A Chanel 6075, chama agora o centro de cifra 2835, ao término 251. Ativo, 2835, 251, Chanel 6075, bom dia. O 1229 chama agora o centro de Recife na frequência 128.35 ao término 25.1. 2835251, agora 229, bom dia. 5 decolados 31, controle 198, boa. 198, S23. Leve a 251 após o pouso do tráfego nacional, alinhar e manter, pistão no zero. Após o pouso do tráfego nacional, alinhar e manter, na 1 no zero, chama a 251. Mantém o nível 340, via saída, sobre o 1. Nível 340, 253. O 9032, chama agora o centro Recife na frequência 128.35, alterna 1251. 2235251, bom, 9032, bom dia. 1239. Teles 33, livre à direita, taxi via Alfa, Juliette, portão 2. Direita, Alfa, Juliette, pro 2, 756. NM251, decolagem autorizada, pista no zero, vento variável, drenagem. Tá, decolagem, tá no zero, NM251. NM251, decorado 236, controle em 198, boa. 198, boa, 251. Salvador, bom dia, NM251. NM251, contato radar na decolagem, suba e mantém nível 360, via saída, estão voando. Não. Salve via 360, sistema 251, posicionando de bola líder, dá pra ver? O número 2 na saída, mantenha, aliás, número 5 nessa mesma saída, mantenha o perfil assim. Vai manter então, 251. A sua HC3, você tá frágil, ótimo. Azul 2535, aguarda, tá bom, ótimo. E aí, HC3. Bom dia. Se diretamente ao centro da posição ótima. Azul 2535. Chame o C35 no 2835, alterno 251, solicite diretamente em ótimo. 2835, 251, obrigado, bom dia. Salvador, Azul Alfa Yankee India. Prossiga. Solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 1. Autorizado, até o portão 01 do pátio principal. Ok, repórter de hotel. Não chama agora o centro Recife na frequência 128.35, alterna 251. 2835251, boa semana, melhor se for. Salvador, Azul Alfa Índia, só informando que estou orientando o pátio principal até a posição 01. Gente, reporte o terno. Reportaria o terno. bom dia. Alô 9776, sua notificação. Deixa eu ver a chegada bom para 4 mil pés, ajuste o altímetro no 011. Delta, por gentileza, para 4. Chame na frequência 1 no 8, decimal, meia dúzia. Outro bom dia, bom 9, 1, 7, 3, informação Delta, autorização Brasília.